3304, passa nível 160, chama o centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260288, centro Recife 304. Salvador, chegou o uniforme, está encostando a vista mais cara, está mandando a CDR, está seguindo visual nível 085. Eu já chegou o uniforme, plane FR cancelado 27, sub e mantenha 085 visual. Sub e mantenha 085 visual, meu isto é um facão, controle? Prossiga, senhor. Possível voar na proa 230, livre de informações? Mais um minuto, mas podemos reduzir se quiser. Vai ser o número 1 no meu sequenciamento, informe assim que tiver livre de informações para voar na proa 230 para sequenciamento. Positivo. Sendo o número 1, senhor, nossa intenção seria pousar na 17. Ok, então tem intenções de cancelar e já prosseguir direto para o final? Opa, positivo, o senhor me autorizar? Autorizado, plano FR cancelado aos 28. Desce inicialmente até 3.500 pés, devido ao tráfego abaixo a 2.500, NH 10 no 8. Desce para 3.500 com 1.018, Papa Romeu, isca para tanque. Volo 230, desça e mantenha 2.000 pés, NH 10 no 8, autorizado LS X-Ray, informe localizador, volo 230. 230, passará no localizador, 230. A pista no 0, vento 190 graus, 1.129. 230, Nélio, Platão 2, 3.1. Romeu Whisky Alfa Tango, desça para 1.500 pés, QNH 10 no 8, reporte quando visual com o aeródromo. 1.500, reporte para visual. Papai Papa Sierra, desça para 4.000 pés, QNH 10 no 8. Papai Sierra, 4.000 pés, 1.018. Papai Sierra, curva à esquerda na proa 200, limitado pelo curso do localizador. Papai Sierra, esquerda 200, limitado pelo curso do localizador. Papá Romeu, Whisky Alfa Tango, chame agora a torre na frequência 1.98.95. 1.98.95, Whisky Alfa Tango. Olá, chegou que Serra, mantenha 1.00, chame agora o centro Recife na frequência 1.25.45, alterna 1.26.85. Papa Romeu, Whisky Alfa Tango, na final da 1.07. Whisky Alfa Tango, pouso pista 1.07, já visual com a cabeceira? Visual, cabeceira. 1.90 graus, 1.29, pouso autorizado pista 1.07, Whisky Alfa Tango. Pouso autorizado pista 1.07, Papa Romeu, Whisky Alfa Tango. Autorizado alinhar e manter a cabeceira no 0, TAN 3663. Levantando no 0, TAN 3663. M312 decolou os 31, chama agora o controle em 1208. 208, 6312. Olha, Salvador, Xanar 6312, bom dia. 6312, contato radar na decolagem, suba via saída Pulca para o nível 350. Via Pulca, nível 350, 6312. Pode aprovar, Jamo? Desculpa. 6312, pode voar com Prodigamo? Oceanair 6312, autorizado para o Prodigamo. Graças ao Jamo, 6312. Papapá, Eco Papa Serra, para o localizador, curve à esquerda na proa 140. Esquerda 140, Eco Papa Serra. O vento 180 graus, 1129, decolagem autorizada, pistola 0. Iniciando 10, tá 3663. Serviço de informação de voo e alerta, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, ótimo, agora mesmo. Solo aos 33, backtrack autorizado e táxi até a companhia na minha escuta, Papa Romeo, Whisky Alpha Tango. Já do procedimento ILS X-Ray, pista 1 na 0. Papa Serra para 2000, autorizado ILS X-Ray. Sam Torre, 118.95. 2950. Controle 1208. 2208-3663. Controle Salvador, Sam 3663, na saída Sambuno. Sam 3663, contato radar na decolagem, suba via saída Sambuno, para nível 340. 9340, seria possível a Prodileza para o 3663? Após 2000 pés, autorizado Prodileza, TAN 3663. A Prodileza, TAN 3663. Errou no 230, estabilizado no LS. 230, continue aproximação, pistão no zero, vento 180 graus, 129, 1230, confirmando pouso autorizado, pistão no zero, 180 graus, 129, 1230. 80 com 12, pouso autorizado. Seria possível para o TAN 3663? Aguarde coordenação, TAN 3663. Obrigado. Papa Serra estabilizado. Eco Papa Serra, completa aproximação, Semi Torre 118, decimal 9. Papa Serra, 2895 graus. Salvador, Eco Papa Serra. Papa Serra, Torre Salvador. Utilizar, senhor, tem pretensões após Simbra, mil pés, uma base pela direita e pouso final na 197. Tente reporte, então, no ponto ideal para modificação das regras e prosseguir com o pouso para a pista no 7, o Eco Papa Serra. É. Romeu, Romeu Golf, informe fora do solo. No aeródromo, o vento é sul com uma dúzia nós. Hotel Romeu Golf. Para fora do solo, hotel Romeu Golf. Oi, Salvador. Oi, poderia confirmar o vento para o Equipatré? Vento sul com uma dúzia nós. Través de direita para quem pousa na 1-0. Equipatré, sim. O meu golfo está fora do solo, visual com o campo, sobrevoa São Cristóvão, norte do aeródromo. Carro Minha Golfo então comprou a sua agora em direção à cabeceira no 7 para afastar de, posteriormente a São Cristóvão. Teremos pouso na pista 17. Até o meu golfo agilizando o tráfego. Ok, tá, comprou a sua, direção à cabeção no 7 e na escuta, até o meu golfo. Alfa Romeo no Hangar da Bata, Torre Salvador. É, para estacionado, para ingresso. Autorizado até o ponto de espera e aguarde para ingresso na pista, o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Autorizado até o ponto de espera, aguardando para ingresso Lima, Alfa Romeo. 1230, Solos 38, chama agora o Solo 1219. 19, boa. Boa. Como encerra a confiança, que chamou, confirme. Ata livre acionar e aguarde para o táxi. O Golfo prosseguindo para a vertical de São Cristóvão. Permanecerá neste setor? Afirmo, já próximo do local de sobrevoo, até o meu Golfo está na escuta. Não vai interferir com a 1-0 nem com a 1-7. A Serra modifica a partida presente, confirma. Firmo. Tem plano modificado então agora aos 3-9, base pela direita 1-7. Reporte na final da pista 1-7, informa helicóptero aí na vertical de São Cristóvão, mantendo 500 pés em voo de filmagem. Reporte interceptando a final da pista 1-7. Opa, sim, reportará na final do 1-7. Correu o hotel, mas vou fazer um pouco do eixo da 1-0. Ele está na escuta. Sente. Papa Serra, interceptando a curta final do 1-7. 970 graus, com uma dúzia nós, pouso autorizado, pista 1-7. Papa Serra. 45, entrega na 2685-6312. 720 aproximado, o eixo da pista. Tá visual com a mesma, não vai aproximar. Já tá no setor sul da, do eixo da 1-0, até uma golfe. E a intenção é permanecer neste setor ou retornar? Firme. É só sobrevoo neste setor agora ou pretende retornar ainda ali para o vertical? Vai manter sobrevoo neste local aqui, senhora, até a estação de Mossoronga. Ok, Sérgio. Quatro-uno, seu Solos 4-1, táxi autorizado, backtrack autorizado, reporte pista livre, eco, Papa Serra. Papa Serra, está parado. Alfa Romeo. 8.0. Ok. O Lima Alfa Romeo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1.7. Além de manter cabeceira 1.7, informa que o tráfego em backtrack vai liberar na Oscar para o Pat 4. O ponto de espera da cabeceira no 7, o Papa Romeo Serra Golf Oscar. Papa Serra, sente, não me escuta até o corte, um bom dia. Alfa Romeo informa o tráfego à direita, na final dando 0, não interfere com a sua decolagem, vento 180 graus, 049, decolagem autorizada, pistão 7. Mantém cabeceira 1.7, Papa Romeo Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, confirme a torre, não entendeu a sua transmissão? Informe, pronto. Serra Golf Oscar. Alfa Romeo decolou os 4-4, mantenha-me escuta até o farol de Itapuã, Lima Alfa Romeo. A sua escuta até o farol de Itapuã, Romeo. Romeu na vertical de farol de Itapuã. Sede Lima, Alfa Romeo, chame o controle 120, décima 8, tem um bom voo. Muito grato, um bom dia. TAM 3896, desça via chegada Bomed 1 para nível 050. Bomed 1 para 0590. Qual foi a chance de voar em TAP na 3896? Mantenha a chegada da Bomed 1 no TAM 3896. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Olá, estou no 7, o vento 180 graus, 12 nós. Uno mil pés até o farol da barra. Cliente, autoriza dar presente a proa 300, mantendo uno mil pés? Papa Telo Vitor, Inglês MS, meu pé passou Vera Cruz, gente da mais. Turíndia Juliette, mantenha nos corredores, reporte passando através de Paris. Mandei através de Paris, Vitor, Inglês Juliette. Controle, copiou Lima Alfa Romeo, pedi solicitação de autorização de proa 300, mantendo 1000. Obrigado, proa 300, Lima Alfa Romeo. Gente, muito grato. Lima Alfa Romeo, autorizado subida para 085. Gente. Romeu Serra, Golfe Oscar, decolado aos 49, autorizado curva à esquerda e cruzamento do eixo da 1028, reporte liberando com o Pro Norte. Autorizado curva à esquerda, reporte liberando com o Pro Norte, Serra, Golfe Oscar. 2, Salvador, Oxa, 6319, pronto. A Oxa, na 6311, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha, mantém 10, Oxa, 6319. 2780 com a Mike. O 2780, deixa via chegada Bomed 1 para o nível 060. Via chegada Bomed 1 para o 060. O Hotel Romeo Golf já vai encerrar o sobrevoo, retorna em Rimac. Gente, o Hotel Romeo Golf visual com o Charlie 150 realizando o cruzamento do eixo da 1028 com o Pronorte. Certíssimo. O tráfego está realizando o cruzamento agora aqui no ponto médio da pista 1028. Prossiga com a proa da Rimac, reporte na final, Hotel Romeo Golf. Já está visual com o mesmo, reportará na final da Rimac 500 pés, Hotel Romeo Golf. Alfa 3, 2. Lima Alfa Romeo, ciente, não visual com tráfego, está cruzando no 1500 em ascensão para o 085. Papadango Vitor Índia Juliette, tráfego 2 horas, 05 milhas, rumo noroeste, 1500 pés, um Charlie 182. Juliette, Vitor Índia Juliette, você vai estar no visual com mesmo. Vitorinha Juliette, agora contato com Ronaldo. Ciente, Vitorinha Juliette. Lima Alfa Romeo, não é isso? Afirmo. 6319, decolado aos 52. Chama o controle Salvador, frequência 1208, um bom dia. 208, bom dia, 6319. Oi, o Serra Golfe Oscar pode transferir para o controle? Serra Golfe Oscar, já atingiu o pedágio? Negativo, está com a prova do pedágio. Estou voando para o nível 360. Estou voando para 360, 6319. O Vitor Índia Genete passando através de Paris. É o Megolf na final da Enrimar. Gente, no aeródromo Vento Sul com uma luz em nós, reporte solo controlado, aterra meu Golf. Reportará solo controlado, Golf. Para corrigir o Ceasa. Aterra Ceasa, Vitor Índia Genete. Contra o Salvador, Papa Romeu, Sierra Oceânica. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, mantenha o nome meu pé e reporte livrando a CTR. Mantenha no meu, repassará, Serra Golfe Oscar. Salvador, Azul 2780, informa livrando 1-9-0. Gente, Azul 2780, desça para o nível 060. Para o 060. Bom dia. Então 3896, desça para 4000 pés, que negar 1018. 4000 pés, 28, então 3896. Vitor Índia Juliette, chame torre 118, decimal 95. 395, obrigado. Salvador, Tony Salvador, bom dia, Papa Tango Vitor, Índia Juliette. Pro 050-2780. Final da 17, Vitor, Índia Juliette. Salvador, do final da 17, Vitor, Índia Juliette. Alfa Romeo, quando possível, estimado para pouso. Gente, gostaria de reportar quando nivelado, senhora. Sim. Azul 2780, autorizado voar direto e TAP. Direto e TAP, o 2780. 3896, após descer direto para 4000 pés. 3896, desça para 2000 pés, autorizado procedimento ILS X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés, sem restrições, reportando estabilizado, então 3896. Índia Juliette, pouso autorizado, pistão 7, vento 180 graus, 1-12-9. O pouso Vitor Índia Juliette, baixou o travão. solo 59, reporte pista livre, Vitor, India Juliette. Salvador, bom dia, gol 21 fechando o ponto sério da 1-0 pro. Ali, decola separada na pista, confirme. Firmativo. Pesado alinhar e decolar, pista no 0, 180 graus, 1-12-9-2-1-7-1-1. Pesado alinhar e decolar da 1-0, gol 21-7-1. 8-9-6, complete aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, então 3-8-9-6. Estacionar a frequência livre, um bom dia. Para Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, Avral Gnave, eu chamei a 319. Azul 2780, deixa para 2000 pés, QNH 10018, canceladas as restrições na posição ITAP. Autorizado o procedimento ILS X-Way Pistão 1-0, reporte estabilizado. Ciente descendo 2000 com 1018, reporte estabilizado no X-Way. Reporta reduziu agora para 2009 devido à turbulência leve. Sim. 3896, bom dia. 3896, bom dia. Vento 180 graus, 1-12 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Pouso, tá? 3896, pista no zero. 2171, decolou 01, chama agora o controle em 1208. 208, obrigado e tenha um bom dia, gol 2171. Bom dia. Júlio Salvador, bom dia, 2171, decola 1500 na sua escuta. O 21171, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. São Bruno 360, cruz à direita, Leda, está completamente visual. Autorizado voar Leda, gol 2171. Prode Leda da presente, gol 2171, obrigado. Gol 2171 retornado? Prossiga, gol 2171. É possível a senhora coordenar para o Edmonte para encurtar nosso voo? Será coordenado, vai. Obrigado. Estação 3896. pro localizador com campo à vista, o azul 2780. Azul 2780, complete a aproximação, semitorre 118 decimal 95. 11895, obrigado. Gol 2171, autorizado, vá direto pro BAF. Direto pro BAF, gol 2171. Torre Salvador, Mamor, azul 2780, final de 9 milhas. Azul 2780, centro do tráfego. Vento 180 graus, uma dúzia nós, pouso autorizado, pistão no zero, azul 2780. Autorizado, pouso no zero, 8780 azul. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Lima Alfa Romeu. Prossiga, Lima Alfa Romeu. Bom, solicita manter inicialmente 065 para aproveitar o vento, senhora. Autorizado, Lima Alfa Romeu. Autorizado, Vitor Charatel, táxi via Quebec, Mike, e na Lima, chame Sol 1219 para cruzamento do Pátio 1, Vitor Charatel. Do Rio Azul 2780, aproximadamente 1300 pés, informa um grande bando de urubus. Urubus, ok, grato, pouso livre 10, 1180 graus, 10 nós, Azul 2780. Livre o pouso para o 80. Lima Alfa Romeu, já teria estimado para pouso? Agora senhora, 1-5-5-6. Gente, 1-5-5-6. Paragol 2-0-6. Chifre, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-8-3. Confirma a primária? 1-2-5-1. 2-5-1-2-8-3-5. Mais 5 visual com ATR na curta final no zero. Ativo. Após a passagem do tráfego ali, mantém gol 2065. Após a passagem do ATR, gol 065 ali, mantém. Torre, bom dia, Jack Papa Sierra, já acionado do hangar do Graé para início do táxi. Papa Sierra, bom dia. Inicia o táxi, é o número 3 para decolagem. Reporte no ponto de espera na interseção Oscar Eco Papa Sierra. Reportará no ponto de espera na interseção Oscar Eco Papa Sierra. Bravo 2780, solo 09, libere próxima direita, chame solo 1219. Próxima direita, 1219, 2870. Gol 2065, decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 109. Autorizado a decolagem do gol 2065, pista 10. Rio 5975, ponte de espera da 10, pronto. Rio 5975, após a corrida do 37800 na cabeceira, linha mantém na 10, Rio 5975. Após a corrida do 737-800 da Gol, linhas aéreas vai alinhar e manter o 5975. Controle Gol 1094, se tiver informação mais, solicite direto e tapa. Gol 1094, desça via Bomed 1, via chegada Bomed 1 para o nível 050. Via chegada Gol 1094, não autoriza direto e tapa. Mantenha a chegada o Gol 1094. Contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para o nível 360. Sanvo 1 para 360, gol 2065. Papa Romeu, Lima, Alfa Romeu, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Decolada ao Zuno 4, controle em 1208. Bom dia. 208, obrigado, bom feriado. Comente. Controle Salvador, Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 350. Ok, via Momo para o 350, Rio 5975. Alinhado e pronto, não no 7, vai com Papa Serra. Tente, Eco Papa Serra. Vento, 180 graus, uma dúzia nós. Decolagem autorizada, pista 17, Eco Papa Serra. Decolagem autorizada, não no 7, para o Eco Papa Serra. Salvador Serra Golf de Ófica para regresso com Pro Corredor de Interlagos. Golf de Ófica, mantenha o corredor Interlagos, autorizado corredor Interlagos no meu pé. Autorizado Interlagos no meu pé, Serra Golf de Ófica. Eco Zulu November, plano instrumento cancelado aos 1-3, 1-6, desça via corredores, reporte através de Veracruz. Vai reportar através de Veracruz, November. Eco Papa Serra decolado aos 1-6, chame o controle Salvador, frequência 1208, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Papa Serra, decola número 7, perfil da Volvo. Eco Papa Serra, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o 080. Via saída Momo para o 080, Eco Papa Serra. Azul 4207, acione identificação dessa via chegada Golf para o nível de voo 060. Via Golf 060, 4207. Chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 135, obrigado. Contra o Salvador, Serra Golfiosca, está com prótese, asa, visual com campo. Serra Golfiosca, chame a torre, 118, decimal 95. 118, 95, Serra Golfiosca. Salvador, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, Salvador. Serra Golfiosca está comprada, Serra Golfiosca, visual com campo, solicita 3, toque e remexe na 17. Serra Golfiosca, sente, reporte na vertical da Enrimar, Serra Golfiosca. Reporte na vertical da Enrimar, Serra Golfiosca. autorizado o procedimento Gol no 094? Gol no 094, desça via para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, Gol no 094, 1018. Nivelado no 080, Eco Papa Serra. Tente Eco Papa Serra. A Serra mantém a Momo, após Momo voe direto feira. Você pode, quando fizer no campo para modificações. Está ciente, Eco Papa Serra, a possibilidade após Momo efetuar aquelas manobras que fizemos no primeiro voo, esse voo também é de recheque. É, curvas para a direita, para a esquerda e após stoys nesse nível. Eco Papa Serra, não estou ciente dos seus movimentos, porém aguarde coordenação, temos tráfego de aproximação pelo setor nordeste de Salvador para efetuar o cheque. Tá ok, vamos aguardar, Eco Papa Serra. Autorização, toque remetida, Serra do Acesso. Torre Azul 2770, ponto de espera. Azul 2770, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter. E o 5975, chame Recife, 125, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2770, autorizado decolagem, pista no zero, vento no 70 graus e no zero nós. Livre decolagem, 2770. Azul 4207, desça para 4000 pés, ajuste no 018. 4000 pés, no 018, 4207. Olá, 224, chame o controle Salvador, no 20. 208, 2770. Salvador, você é a Golf Oscar de base para a final da 17. É a Golf Oscar, avistado, autorizado, toque remetido, custa 17, vento no 90 graus e no 29. Se fosse toque remetido, irá prosseguir com o passo para a espera, ok? Na vertical do farol de Tapuã, com curvas à esquerda, sobre o oceano. Estou com tráfego agora ingressando na longa final da pista na zero. Quem está autorizado o toque remetido, se é a Golf Oscar, vai chamar na remetida. 0.0190, tá pronto. Alchame Torre, 118, decimal 95. 1895, bom, 0945. Utilizando manobras ali, mantém. Agilizando ali, mantendo 02, utilizando. E ingresso corredor Caixa Prego, você pode através de Veracruz. Não vem, vai reportar através de Veracruz. Para informação, um Tialho no 50 realizando toque remetido, vai prosseguir com a proa do litoral sul, não irá interferir com a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Sente, aguardando, sente o tráfego Gol 0945.